Você está ouvindo mais alguma coisa, Cash? Um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e vamos falar mais alguma coisa sobre extremismo de pensamento. Olha aí, que coisa louca. Aqui é a Kel e corta pra mim, que hoje vai ser bem louco. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos, eu e a Kel, pra falar um pouco mais, né, sobre esse pensamento extremo da galera, trocar uma ideia, não sei o quê. Dois temas que a gente ia abordar no programa principal, mas como o programa principal ficou gigante, e aí a gente decidiu falar aqui no Mais CC. O primeiro deles é a polêmica aí envolvendo nosso querido Marcelo Rezende. Exatamente. Né, que tava fazendo meio que... É tipo assim, o Marcelo Rezende, ele era um cara meio investigativo, né? Ele gostava, sim, de investigar, de fazer não sei o que, tereréu. E aí ele tava meio que investigando, entre aspas, ele não tava indo lá como um espião, mas ele tava investigando, né? Pesquisando sobre aquele maluco Valdomiro, que é um pastor. Sim, o Marcelo Rezende, ele já tem um viés de investigação há muito tempo, desde que ele começou a fazer, quando ele apresentava aquele programa Linha Direta. Uhum. Então, antes ele era repórter de rua mesmo, investigativo, assim, se infiltrava, fazia matéria e o caramba. Sim, é que na verdade a carreira dele, né, ele começou como jornalista esportivo. Uhum. Aí depois ele foi crescendo nessa parte investigativa. Ele fazia uns negócios assim, ele se infiltrava no meio da máfia, acho que ele já foi até se envolveu com a máfia chinesa, tem uns episódios assim. Tem um programa lá do Porchat que é maravilhoso, né? Que ele fala, sim, fui lá pra máfia chinesa, e aí o Porchat fala, mas você foi na China? E ele, não, eu fui lá, no Ceará. Mas aí ele começou, né, a meio que investigar esse Valdomiro e tal, vira e mexe ele falava algumas coisas do cara, né? Aquele papo, o cara tá pegando dinheiro de pobre, não sei o quê, coisas do gênero, vendendo toalhinha, vendendo não sei o quê... Vendendo coisas assim, né? Tipo, a toalha com o suor do pastor e o pastor tava vendendo e coisas do gênero. Ele não... antes que as pessoas que vão pra essa igreja falem, né? Ele não vende a toalhinha, ele dá a toalhinha. Porém, ele fazia campanha, tipo, na televisão, ele tem um programa, agora ele tem uma emissora, o Canal 21, que era Play TV, que eu gostava muito, agora virou do Valdomiro, fiquei triste. Mas enfim, ele fazia programas em que ele ficava falando, a gente precisa fortalecer a obra de Deus, eu preciso de 7 pessoas para doar R$1.000, aliás, 70 mil pessoas para doar R$1.000, porque a gente precisa pagar a emissora, a gente não tá conseguindo, a gente precisa levar a palavra, não sei o quê. E ele fala que ele sempre precisava de quantias absurdas, tipo 7 milhões, 5 milhões, e ele usava essa questão da fé como forma para conseguir tirar o dinheiro das pessoas, né? Tem igrejas tem muitas igrejas que fazem isso, né? Tem um exemplo que para mim acho que foi o mais absurdo que eu já vi, que o cara, geralmente essas igrejas fazem campanha tirando algumas passagens da Bíblia, tiram de contexto e usam aquilo para vender alguma coisa. Então, tem uma passagem da Bíblia, em algumas versões da Bíblia, claro, que fala que Deus vai varrer o mal da sua vida. Aí o cara fez o quê? Ungiu vassouras e começou a vender vassouras, tipo, a R$5.000 para as pessoas varrerem, entre aspas, o mal da vida delas, não é mesmo? Então... Quando ele tomou a facada lá também, ele tava fazendo um esquema assim, né? Com a camisa dele, que a camisa dele ficou cheia de sangue. É que aquele da camisa, ele vendeu a camisa? Não, meio que cobrava pra passar no povo e passava na galera e tipo, não. Passava... Não, esse esquema que ele fez, que ele tomou a facada, é uma campanha que ele tem lá todos os domingos que ele faz a imposição de mãos. Que é tipo um passe, sei lá, só que versão evangélica, que as pessoas fazem uma fila e ele vai colocando a mão na cabeça delas. E, tipo, algumas pessoas têm essa crença de que vai, tipo, na igreja, isso é um pouco até controverso, né? Porque as pessoas têm esse negócio de passar as coisas nele pra poder levar pra pessoa que tá doente, levar coisas com o suor dele, né? Meio como se ele fosse um santo, entre aspas, porque a igreja evangélica não acredita em santo. Mas esse esquema que ele fazia, fica ele, né, a esposa dele que também é bispa lá, dentro da igreja, e ele faz a imposição de mãos, ele vai abençoando, coloca a mão na cabeça das pessoas enquanto ele faz oração. E a pessoa que foi tentar dar facada nele se aproveitou disso e nesse momento que ele fica lá colocando a mão na cabeça das pessoas, tentou passar a faca nele. Mas esse processo específico, não, você não paga, né? Existem outras maneiras dele te convencer a dar dinheiro para a igreja, através de dízimo, campanhas e etc. Pois então, eu vou te ler um negócio aqui nas palavras dele, você vai cair da cadeira aí, ó. Passaram a minha camisa ensanguentada no manto. Quando ela, uma fiel, tocou no manto, ela aplumou, foi curada. O demônio fez o serviço dele, mas acabou dando o contrário. No acerto de contas com o diabo foi assim. E aí, como é que foi com o Valdomiro? O diabo falando, né? No exemplo que ele dá. O saldo foi negativo, respondem pro diabo. Porque teve até gente que saiu curada. E aí, então? E quando a gente fala de igreja que tá pegando dinheiro do pessoal, não sei o quê, né? Não que seja o caso do Valdomiro especificamente, eu não conheço, nunca estudei a vida do cara e tal. Nunca investiguei, né? Como o Marcelo Rezende fez, mas você vende de forma indireta, porque a pessoa tá pagando ali também, tá ligado? Eu já fui da igreja, porque não sabe, eu era da Renascer. E lá na Renascer, a galera pagava os bagulhos de forma indireta. Sim. Então, tipo, tinha uma festinha no domingo, que era de graça. Você podia ir comer coxinha de graça, comer esfirra, tomar refrigerante, era de graça. Ninguém cobrava nada, e tinha música ao vivo lá, né? Que a gente tocava lá, eu tocava guitarra na igreja. E aí, tipo, ninguém pagava nada, só que era uma ilusão, porque a gente tava pagando, porque a gente já pagava o dízimo, tá ligado? Então, o dízimo era uma grana que servia pra igreja, bancava até o salário dos caras, se pá, porque, né, pastor tem uns aí que tem salário, coisa do gênero, e ainda Sim. bancava a festa. E o nego alardeava isso pra caralho, a festa de graça, aquele negócio. E depois de um tempo, né, quando eu fui começando a refletir mais sobre isso, eu comecei a pensar, cara, nas igrejas ninguém faz nada de graça. Essa toalhinha que ele seca o rosto e dá pra pessoa não tá sendo de graça, tá ligado? Tá custando Sim. alguma coisa. E também é bem complicado se analisar isso, né? Putz, será realmente que a toalha desse cara com o suor dele, água e sais minerais, consegue realmente ter um poder de cura quase mágico? Aí é o efeito, tipo, tem a questão da fé, né, que se a pessoa acredita, não tem o que discutir, mas tem também a questão daquele efeito placebo, que é aquela parte que a ciência tenta explicar esse efeito da pessoa acreditar, né. Mas eu acho que o mais tenso não é nem isso, porque, tipo, se a pessoa tem fé, já era, ela acredita e não tem o que discutir, mas eu Sim. acho que poderia partir do cara, dele, tá ligado? Dele entender, tipo, meu, essa pessoa que tá aqui, ela acredita no que eu tô falando e ela acredita no Deus que eu tô pregando aqui. Então, qualquer merda que eu fizer aqui, cara, se eu cuspir num copo e vender, eles vão comprar. E aí o cara mesmo, né, devia falar, putz, eu não posso fazer isso. Mas não, né, cara, infelizmente, é muito dinheiro que rola. Mas por que que a gente tá dando essa introdução sobre o Valdomiro? E vai ligar com o Marcelo Rezende. Porque teve um caso lá do Marcelo Rezende, que falou, né, que o Valdomiro tava roubando dinheiro dos pobres, não sei o que, coisa do gênero. O Valdomiro Sim. foi lá, nas palavras dele, e falou, a mão de Deus vai pesar sobre você. Falando pro Marcelo Rezende. Jogando aí o que é que eu tava conversando comigo no WhatsApp, uma maldição. Outra coisa bizarra também, né? 2017, um cara acha que ele pode proferir uma maldição como se fosse um mago do RPG, uma coisa do gênero, né? Tipo, porra, você é um pastor, a última coisa que você precisa fazer é saber jogar maldição em alguém, né, caralho? Salva as pessoas, ajuda as pessoas, dá conselho bom, né? Ajuda a vida do povo, não fica jogando maldição em ninguém. Mas aí aconteceu a parada que o Marcelo de Rezende morreu e meio que ficou aquele, né? Aquele clima, assim, complicado e tal. E esses caras, quando eles estão na igreja, os pastores, eles estão meio que dentro de uma parada que eles também se envolvem, né? Eles se envolvem, eles começam a perder o controle da própria fala. E aí, em determinado momento lá, o Valdomiro meio que insinuou, né? Tipo, olha aí, ó, Deus tem poder, uma coisa do gênero, né? E Sim. aí, tipo, por que que a gente traz aqui pro extremismo de pensamento? Porque é bizarro, né, cara? Tipo, pra você manter o seu ponto, pra manter a sua fé, aquela crença ou aquela coisa maluca, ou pra manter a sua honra, né? Porque o Valdomiro meio que sentiu a honra dele abalada ali quando o cara chamou ele de ladrão e coisa do gênero. Você Sim. meio que comemora a morte de outra pessoa, é bizarro. Sim, né? Tipo, tem várias pessoas, né? Que não tem necessariamente uma formação, que não tem uma boa informação, que acreditam nessas coisas, né? Tipo, não só pela questão da formação, às vezes pela fé também, que não tem muito a ver, mas a pessoa, isso reforça, né, pra pessoa que tá dentro do lugar, que o cara realmente tem uma ligação com o divino, né? Sim. E isso é o perigo, né? A gente tem lá na própria Igreja do Valdomiro, eu falo isso não porque passa na televisão. Se você colocar no canal 21, acho que agora no 32 também, a MTV, que ele comprou aquele canal também, se você colocou lá, você vai assistir ele falando esse tipo de coisa. Ele recebe político, ele recebe famosos, pessoas que querem aquele contato com o público dele. Até o prefeito da cidade de São Paulo, o Dória, o nosso querido prefeito Dória, já foi lá na Igreja do Valdomiro. E o Valdomiro incentivando a galera, fazendo campanha. Então, a gente acha que o extremismo de pensamento dele ser dessa forma, dele pegar e jogar, né, tipo, usar Deus, usar a influência que ele tem com o divino, né, com as pessoas, pra seguirem coisas, pra seguirem o que ele acha que é interessante, o que vai ser interessante pra igreja no sentido financeiro. Sim, Estado laico de cu é rolo novamente, né, porque, sim, tipo, a igreja, ela entra na sociedade, e é interessante que ela faça isso, porque senão não tem como ela existir, né. Igreja e religião é uma coisa de gente, não é uma coisa de Deus, né? Deus não sai por aí pregando religião nem nada do gênero. Religião é coisa de gente, de ser humano. Acho que tirando uma única tribo aqui da nossa América do Sul, aqui do Brasil, que acho que é uma das únicas sociedades do mundo que não cultuavam seres, vamos dizer assim, etéreis, né? Que não existem e tal. Todas as sociedades, fora essa, sempre cultuaram deuses assim. Então, tipo, cara, e religião, essas paradas, é coisa do ser humano, sabe? É uma coisa que o ser humano precisa, é uma coisa quase inata, principalmente hoje em dia. Então faz parte da sociedade. Só que quando você começa a envolver política, dinheiro, artista, que também rola muito, coisas assim, vai fazendo meio que uma lavagem cerebral na galera e nos próprios pastores. E aí, nego, vai ficando com esse pensamento extremo. Porque, cara, você comemorar a morte de alguém, se isso não é um extremismo, tá ligado? Se for uma pessoa muito, muito, muito ruim, a gente consegue entender, tá ligado? Mas mesmo entendendo, é aquilo que a gente falou no programa. Você consegue entender, mas você fala, cara, não é legal. Tipo, sabe? Não é legal, deixa pra lá, já foi. Principalmente uma religião que prega coisas como perdão, coisas como retidão, né? Coisas como a pessoa se arrepender e coisas do gênero, né? Aí o cara faz uma merda, morre e você comemora. Puta, cara, é tão triste. Pois é, tipo, ele mesmo, né? O Valdomiro, ele fala, né? Chegou a falar. A galera faz muito esses vídeos de comparação, né? Na internet é assim, o que você fizer tá lá, e se você fizer escorregar no tomate, vai tá lá e as pessoas vão comparar. Uhum. Então tem uma passagem, se você procurar aí no Google, jogar, você vai encontrar vários vídeos dele falando de diversas coisas, tipo, tendo várias atitudes extremistas, né? Então tem uma hora que ele fala, assim como Jesus, se você levar um tapa na cara, você deve dar a outra face. E aí, 10 minutos depois, tá ele falando, né, jogando entre aspas uma maldição em cima do policial que parou ele sem, entre aspas, motivo, falando, não, vocês estão me perseguindo e quem persegue é o homem de Deus, tem que tomar cuidado, porque Deus tá vendo. Sim, sabe? Eu já vi meio fazendo ameaçando. É bizarro, né, fazendo umas ameaças assim, tipo, puta, para, cara, de se autoafirmar, mano, faz o seu trampo, sim, ajuda as pessoas e já era, sabe? Pois é, só que as pessoas meio que... as pessoas são pessoas, né? Então, não importa se ele é um pastor, um padre, ou um, sei lá, um vaqueiro, um cara famoso, um cantor de sertanejo, as pessoas são pessoas, e elas têm diversas qualidades e defeitos. Então, ele tem lá essa questão do egoísmo, como o Febrino colocou aqui, da questão da honra, né? Que ele se sentiu atacado quando, na reportagem do Marcelo Rezende, ele colocou lá imagens aéreas da fazenda dele de sei lá quantos mil hectares, com gado e um monte de coisa que tem, sei lá, avaliado em mais de, sei lá, 50 milhões, não sei, não lembro do valor. E o cara aí pedir dinheiro, implorar dinheiro, chorar na televisão, pedindo dinheiro para as pessoas. Então, era esse o ponto que o Marcelo Marcelo colocou, e o cara meio que se sentiu completamente ofendido, com a honra ferida, e sai partindo, colocando maldição em cima das pessoas. Sim, e isso é uma merda, né? E saindo um pouco desse âmbito religioso, a gente tem um segundo exemplo na mesma linha, praticamente o mesmo jogo, só mudam as peças do tabuleiro, que foi com a morte da mulher do Lula, né? A mulher do Lula morreu, e muita gente da extrema direita, ou da direita, que acaba se tornando extrema sem entender, comemorou a morte da mina. E tipo, cara, vamos aos fatos, aos pontos. Primeiro lugar, o Lula é uma pessoa e a mina dele é outra, cara. Tá ligado? Tipo, não tem como você comparar a mulher do Lenin com o Lenin. Não tem como você comparar a mulher do Hitler com o Hitler. Chamando o argumento de Goldwyn aí, citando o Hitler. São duas coisas diferentes, tá ligado? Quem trucidou, matou e o caralho foi o Gengis Khan, não foi a mulher dele. Tá ligado? A galera não consegue separar as coisas. Então, quando a mina morreu, Marisa, né, o nome dela? Isso. Eu vi muita gente tipo, nossa, ladrão, tem que morrer mesmo, não sei o que, vai pro inferno, e umas coisas assim. E eu tipo, mano do céu. E mesmo separando esse ponto de que ela não é o Lula ou coisa do gênero, mesmo que fosse... Cara, você não deve comemorar a morte de uma pessoa, cara. 2017, gente. É só um viés político. É só política. A pois pessoa é. Não sabe por aí, sabe? Puta, cara. Ela não... Mesmo que ela tivesse envolvimento com as questões ali abordadas de duplex, triplex, de propina e etc., tem que saber separar, tipo, mesmo que ela fosse, sei lá, uma assassina, que ela tivesse matado, sei lá, 10 pessoas, você tem que saber entender que você não tem que se sentir feliz com a morte de outra pessoa, e a gente tem que falar isso em 2017, é bizarro, né, também. Sim, porque tipo, você, desculpa, só um ponto, se ela matou 10, 20 pessoas, volta naquele negócio, você entende a revolta do cara. Você entende porque o cara tá assim, assado, sei o quê. Mas ao mesmo tempo você tem que falar, cara, isso não é certo. Porque, tipo, em vez... vamos lá, um exemplo. O maluco matou uma pessoa. Aí ele vai lá e morreu. Aí todo mundo gosta. Isso não é justiça, isso é vingança. Só que em vez das pessoas pensarem, puta que pariu, cara, que pena que esse filho da puta morreu. Ele podia, né, ser um cara firmeza, não cair nessa bosta, mas olha aí o que aconteceu. Ninguém tem esse tom lamentável, esse tom lamentoso. Ninguém se lamenta pelo acontecido. O nego vem e fala, bem feito. É tipo o Urso Branco, né, aquele episódio do Black Mirror, né? Uhum. As pessoas estão cada vez mais caminhando para aquilo. Tem até um anime... que acho que é One Man in Wonderland, alguma coisa assim. É um anime curtinho, acho que tem uns 20 episódios, que faz uma alusão também, meio que nesse esquema do Urso Branco. Só que ele é tipo um parque de diversões, entre aspas, que tem um presídio junto. Então você tem umas atrações de tipo estilo... jogos vorazes, assim, com as pessoas que estão presas lá dentro. E as pessoas levam as crianças lá pra se divertir e passear e ver as pessoas morrendo. Então a gente tá cada vez caminhando pra isso. Pra as pessoas querem vingança em vez de justiça, né? Então... E tem muita gente que usa o argumento. Ah, ela não matou a Marisa, né? A mulher do Lula. Ela não matou de forma direta, mas matou muita gente de fome, não sei o quê, coisas assim. Tipo, mano, sério? Você tá usando esse tipo de argumento, tá ligado? Nego, tipo, a galera reclama muito de corrupção e coisas do gênero e tal. Tipo, mano, olha pras suas contas aí, vê qual que tá atrasada. Lembra da última vez que você estacionou em lugar proibido, que você falou, não, é rapidinho. Não. Sabe, porra, todo mundo é corrupto pra caralho, isso me incomoda muito. Nego é corrupto até o talo, mano, até o talo. Você vai ver, o cara tem gado de água, o cara tem gado de luz, o cara tem gado de tudo, mas tá aí falando de corrupção. É, então nem gato, o cara paga atrasado mesmo, e não é atrasado porque não deu, às vezes paga atrasado na sacanagem. Fala, não, deixa atrasar aí, não vai fazer uma festa ali e tal, não sei o que, coisas assim. Tipo, mano, você tá fudendo o Brasil. Porque cada vez que a Eletropaulo publica, vira e mexe na internet aí o déficit lá, né? Tipo, por mês são bilhões e bilhões de reais em atraso. E se esse dinheiro não chega na Eletropaulo, esse dinheiro não chega no investimento, não chega em melhoria de hidrelétrica, não chega em porra nenhuma. E aí daqui a pouco tem rio seco e um monte de merda e acabando a energia em meio mundo e ninguém sabe por quê. Aí nego fala, ai, mas o Brasil é um lixo, o Brasil... Ou então, como a galera gosta de falar, o brasileiro é um idiota. Esse dia eu vi um menino botando no Facebook lá, saiu uma pesquisa lá, não sei na onde, foi na Inglaterra, não sei, no Reino Unido, em algum lugar do Reino Unido ali, falando, o brasileiro é o povo mais idiota do mundo. Aí o cara vem, compartilha e escreve, concordo. E eu tipo, falei, mano, isso é um paradoxo tão maluco. Tipo, o cara tá pegando a pesquisa falando, brasileiro é idiota e escreve, concordo, e ele é um brasileiro. É, então eu sou idiota. É, entra um pouco naquele complexo de vira-lata que a galera aponta, né? E tipo, puta, cara, isso é tão triste, tão bobo. É, e assim, se você não mudar, não vai acontecer nada, né? As coisas vão... Aliás, vai acontecer alguma coisa, né? As coisas vão piorar. Porque às vezes a gente acha que se a gente não fizer nada, as coisas vão continuar como tá, mas pra gente continuar como tá, a gente precisa fazer alguma coisa. Sim. Né? E tipo, não sair por aí... É, não sair por aí cagando na mão e jogando as coisas igual um Digimon, tá ligado? Tipo, mano, eu tava falando com um menino no Twitter esses dias, ele chegou lá falando mal do MBL, falando, ah, esses filhos da puta, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, pô, cara, não fala assim, né? Fala na moral, troca ideia, porque você perde a sua razão, e realmente isso acontece, né? Durante um debate, quando você xinga muito, quando você começa a insultar o outro, coisa do gênero, você acaba tendo a sua razão diluída, tá ligado? Ela fica um pouco mais fraca. Põe dois caras numa praça, um trocando ideia, falando de forma clara e respeitosa, e põe o outro só xingando. Vê pra quem que a galera vai dar mais atenção, tá ligado? Não importa, é o lado, entre aspas, lado que você tá. O que, que você tá tentando defender. Por mais que... moralmente falando, esteja mais certo o cara que tá xingando, né? Tipo, a ideia dele, o que ele tá tentando defender, seja, entre aspas, o correto, as pessoas não vão dar razão, porque o argumento dele é falho, porque o jeito que ele tá usando pra convencer as pessoas é muito agressivo. Então, a razão dele fica diluída dentro da agressividade. É como se ele pegasse a agressividade dele fosse uma garrafa de 2 litros de algum líquido. E aí a razão dele fosse a mesma quantidade, em outra garrafa. Aí ele pega um balde, joga 2 litros de ódio e coloca uma gotinha de razão. A razão tá lá, mas o ódio tá encobrindo a parada, tá ligado? E aí ninguém... E a gente não tá falando aqui também pra você não odiar ladrão, pra você não odiar bandido, né? Nada disso. A gente só tá falando, cara, reflita, pense bem, será que é maneiro você comemorar a morte de alguém? Tá ligado? É. Às vezes morre um ladrão, o maluco nem sabe nem de onde vem, nem pra onde vai. Bem feito, gostei. Tipo, cara, as nossas famílias estão submetidas, estão aí expostas, né? A entrar nesse tipo de vida. O cara começa usando uma droga aqui, uma droga ali, não sei o quê, ou álcool. Aí tem um dia que tá muito louco, faz um assalto, ou tá precisando de droga, faz um assalto, e nesse assalto morre. E aí, tipo, o nego já, puta, bem feito, tinha que morrer mesmo. E nem conhece a realidade por trás. A gente até discutiu isso naquele outro programa do... 15 minutos antes da meia-noite? 7 minutos? 7 minutos antes da meia-noite, não é? Acho que é... Ixi, não lembro. Acho que é 7 minutos que depois da meia-noite. Ah, então, deve ser isso daí. Porque era meia-noite e 7. Mas a gente 7, já falou não? Que o... faz sentido. Porque, às vezes, a questão de você ver a morte pode trazer um sentimento de alívio, alguma coisa assim. Eu entendo as pessoas, por exemplo, se você tem um maníaco no seu bairro, vamos supor, e esse, você fica sabendo que a polícia foi atrás dele, ele acaba morrendo. O sentimento de alívio, de você não ter mais medo de andar na rua à noite, ou de você não ter medo de ser atacado por aquela pessoa, eu entendo. Eu entendo e acho que todo mundo já passou por isso, de você... Com a pessoa ser. Mas daí a você ficar feliz porque ele morreu, há uma diferença, há uma grande diferença. Né? Ainda mais extravasar isso pra sociedade. Sim. Porque, né, por exemplo, você ficou feliz porque um cara morreu, nesse exemplo que a Kel deu. Se você extravasa isso e você contagia outras pessoas, cara, a sociedade é formada por muita gente. Se todo mundo começar a pensar assim, fudeu. Vai virar uma loucura do caralho. Aí vai vir Bolsonaro querendo matar todo mundo, dar arma pra meio mundo, sabe? E, tipo, isso não é legal. Isso não é uma solução inteligente. Isso pode ser uma solução inteligente para violência, eu concordo. Nós temos um problema de violência. Como que a gente acaba com o problema da violência? Matando todos os bandidos sem dó nem piedade. Você resolve o problema da violência. Você gera mais violência no começo, mas em algum momento ela vai acabar. Só que você cria um caminhão de outros problemas sociais, nas famílias dessas pessoas, na própria região onde esses caras estão, tá ligado? Na política, na religião, cara. Porque, quer ou não, esses caras também estão dentro de religião, estão dentro de um monte de conceito. Esses caras têm filhos, sabe? Então é muito complicado, mano. Às vezes você tem um pai, que ele é um pai solteiro e tem dois filhos dentro da casa dele. Ele é um bandido, vamos dar um exemplo. Matar esse cara não é a solução. Matar esse cara vai ser pior ainda. Vai dar mais merda ainda, tá ligado? Sim. O sentimento de revolta, né? Às vezes o filho ou alguém vai substituir esse cara. Tipo, vai querer se vingar, vai querer matar policial, vai querer matar, acabar com o regime, matar o presidente, alguma coisa assim. Não, nada tem uma reação. Tudo é ação e reação, né? Tipo, exato. Nessa vida. Uhum. Então, tipo, mesmo que você ache que ele vai acabar, não acaba. Sim. Simplesmente não acaba por N motivos, e o principal é porque também a violência, né, o país, né, o crime organizado, ele não é organizado sem apoio das autoridades. Tipo, se esses caras, pra cada apreensão que tem tipo 5 entrando, tá ligado? Pra cada apreensão de droga que a polícia pega, tem mais 10 aí que passou. Fora e ninguém corrupção, viu. E o caralho, né, galera que faz essas batidas aí na 12 de outubro, ou faz essas batidas lá na Galeria Pajé e tal. O cara, sim, pega 5 PlayStation, mas chega só 3 lá no relatório final, tá ligado? 2 dos caras bosta. Então, o país tá muito podre, eu concordo. Mas, meu, quando vocês forem votar, principalmente, pega, escreve umas fichinhas. Escreve uma fichinha assim, ó. Segurança. Aí escreve outra fichinha assim, ó. Sociedade, aí escreve outra assim, liberdade, aí escreve saúde, escreve umas 10 paradas que tem na nossa sociedade, tá ligado? Esse bagulho das minorias, escreve várias paradas e coloca assim, aí você escreve o nome dos caras que você tem pra votar e vai encaixando ali, tá ligado? Vê qual que se encaixa mais naquelas fichas, porque às vezes a pessoa fala violência, violência, violência, violência, faz 10 fichas escrito violência e aí mete lá no Bolsonaro um exemplo e fala: pronto, é esse daí. Tipo, só olha pra uma coisa só, tá ligado? A sociedade não é feita só disso, gente. A sociedade é feita de muita coisa. Se você foca numa única parada, puta, cara, você tá fudido. Você tá fudido. Se você pega e põe um... Vamos lá, na sociedade tem muito problema de incêndio. Você não pode votar pra ser o presidente do Brasil um bom bombeiro. Porque você tá focando apenas numa parada, tá ligado? Não, esse cara, sim, aqui é um bombeiro bom, então vou pôr aqui que tem muito incêndio aqui e tal. Tipo, puta, cara, você tá sendo limitado. É o que a gente falou no programa, tá sendo superficial, tá ligado? E essas pessoas, sim, vão te enganar. Porque, um exemplo, um cara que se promove em cima da violência que tá acontecendo no Brasil, puta, ele tem a melhor propaganda do mundo. Porque é um lugar muito violento, é um país que tá sofrendo com a violência. Se ele propõe a cura pra isso, puta, cara, ele ganha muita gente. Só que a galera esquece de olhar pras outras coisas. É aquele negócio, sim, matar a gente pra mostrar que matar a gente é errado, é contraditório. Sim, não adianta, não é só isso que resolve. A gente já viu isso em muitos lugares aí ao redor do mundo, né? Inclusive no Brasil, tem, né? Sim, então, pense bem, a gente precisa de muita coisa, inclusive de educação, porque sem educação as pessoas começam a achar que a Terra é plana. Inclusive, olha isso é um podcast, gente. Isso aí é podcast. Se liga nesse gancho. Olha isso, é 1000 anos de MRG. Falando em batatas Ruffles. Olha aqui pra você. Não, mentira, não tem jabá, não. Podia ter. Ruffles, bota, gente. Bom, vamos falar da Terra plana. E por que que a Terra plana entra aqui nesse programa, que já tá gigante, né? Daqui a pouco tá virando um ACC2. Mas vamos nessa. Ela entra também no extremismo de pensamento, daquela parte que a gente falou de dogma. Das pessoas acreditarem cegamente numa parada. E vocês têm que se preparar para isso também na vida, para duas coisas. Identificar se vocês estão fazendo isso, né? Que às vezes a gente faz um pouco isso, coloca uma coisa na cabeça e fala: não, isso aqui é bom pra caralho. E quando você para pra olhar direito, você fala: cara, isso aqui é uma merda. Ou então você fala: isso aqui tá errado. Tem muita gente que faz isso, por exemplo. Um exemplo muito bom é a pessoa que é muito ciumenta. Você pode não ter feito nada. Não estou dizendo que seja o caso, porque no caso nosso relacionamento é muito bom, não tem essas coisas. Mas você é ciumenta pra caralho. Shhh, deixa isso pra lá. Isso aqui é só um exemplo. Isso é apenas um exemplo. Tudo bom contigo, querido? Mas não importa o que você faça, a pessoa acha que tem algo de errado. Às vezes não tem nada acontecendo e a pessoa acha que tem. Uhum. E que ela colocou na mente dela que você está fazendo alguma merda. Às vezes não, você não está nada. Exatamente. E aí é o caso da Terra plana. Não importa quantas evidências, quantas vezes você mostre todas as suas conversas no WhatsApp, a pessoa vai achar que você apagou alguma coisa ou que você está maquiando. Ou você está mandando cartas pelo correio. É, então, exato. Mas aí, tipo, como eu ia falando, tem que se preparar pra duas coisas. A primeira é essa que a gente falou. É você identificar isso em você mesmo, tá ligado? Identifique em você alguns conceitos que você tem que são bem estabelecidos, bem fundamentados, mas que podem mudar sim, não tem problema nenhum nisso. E a segunda parada que você precisa se preparar é pra saber que as pessoas, elas são assim. Muitas vezes você vai encontrar um cara, você vai trocar uma ideia foda, você vai explicar da maneira mais incrível possível, e no final ele vai falar, eu não acredito no que você disse, eu continuo com a minha opinião. É um extremismo maluco, é ruim, mas a gente tem que se preparar pra isso. E os caras da Terra Plana entram nesse quesito. Porque, tipo, você pode apresentar o que for, cara. Você pode levar esse cara pro espaço pra dar uma volta na Terra. Ele vai encontrar alguma desculpa pra poder falar que foi enganado, que teve algum golpe, alguma coisa do gênero. E é uma espécie de extremismo de pensamento. Porque a pessoa põe aquilo na cabeça como uma coisa imutável e leva pra frente. E o que você acha que esse cara vai ensinar pro filho dele? Você acha que um terraplanista vai ensinar pro filho dele? É, exatamente, né? Não vai ensinar que a Terra é redonda, né, cara? Ele vai ensinar isso. E aí essas coisas vão se perpetuando. E pode parecer uma coisa boba, e realmente é, mas isso vai ganhando força. Como foi o caso do aquecimento global. O aquecimento global, a galera botou na cabeça que era uma conspiração do governo. E hoje quase metade da galera da internet acredita que o aquecimento global não existe. Mesmo que 99,99999% dos cientistas do mundo defendam que o aquecimento global existe. E é sim causado também pelo homem. Sim, e as pessoas não sei, cara, às vezes eu fico um pouco, eu tento entender, né, não sei se é o orgulho, se é a honra ferida da pessoa, às vezes, ver que ela tá sendo massacrada num debate, alguma coisa assim, aí ela pega, ela entra numa casquinha, ela fala assim, não, eu tenho esse último pedaço aqui de esperança, eu vi o horizonte, então o horizonte, a Terra é plana, eu vi o horizonte, aí não importa o que a pessoa fale, não, você tem a gravidade, você tem esses efeitos, você tem esse tipo de coisa, se eu lançar tal coisa, tem uma parábola, não importa, a pessoa fala, eu vi o horizonte, a Terra é plana, não tem borda, não há fim, sei lá, existe o fim do mundo, tem a borda e eu vou cair no espaço, se eu for até lá. É como se a professora chegasse e falasse, ó, 1 + 1 = 2, e a pessoa falasse, não, é 3. Mas por que é 3? Não, porque eu aprendi que era 3. Então é 3. É isso. Não, é bizarro. Imagina só, um cara chega no planeta e aí fala assim, olha só esse planeta Terra. Um alienígena chega. Uma civilização igual a nossa que tem outro lugar da galáxia. Ele olha assim, olha o planeta Terra. 99% dos cientistas dizem que isso é de um jeito. Mas metade desse planeta acredita em outra parada. E tipo, não tem sentido. Não tem lógica, tá ligado? É ilógico, chega a ser quase irracional. Tipo, mano, você tem os cientistas pra estudar isso. Os caras, 99%, dão um veredito e a humanidade fala, não. Como assim, caralho? Eu não sei, acho que a pessoa acha que vai ser o Galilei inverso, tá ligado? Que todo mundo achava que a Terra era plana, aí ele chegou e falou, a Terra é redonda, e mataram ele. Aí ele acha que vai ser o novo Galileu. Sim, mas o melhor argumento de todos pra provar que a Terra é plana é porque o nome do nosso planeta é esse. Planeta. Se fosse redondo, seria redondeta. Meu Deus! Meu Deus do céu! Me socorre! Deus! Me socorre. Sai! Acabou! Me socorre, acabou, Brasil! Acabou! Chega! Eu vou até caminhar até a borda do mundo pular!